Hoje levantei, olhei para o céu e vi algo brilhar sobre mim. Como um raio de sol, só que mais intenso, com um brilho todo especial. Era o teu sorriso. Ao passar da manhã, eu cheguei e me sentei no precipício da vida e pude olhar todas as coisas lindas que nela existem. Mas algo me chamou a atenção. Era você. E por mais longe que estivesse, eu conseguia te ver. Parecia que não tinha mais nada ao meu redor a não ser você. Fechei os olhos por um instante, senti algo tocar o meu rosto, como uma brisa leve. Senti algo me abraçar que aquecia o meu corpo, como os raios de sol. Senti um gosto doce na minha boca, como mel. Senti algo que me deixa seguro e muito bem, um sentimento como um carinho teu. E abri os olhos novamente e vejo um anjo lindo em minha frente. Só que não estou mais com os olhos fechados. Me pergunto se o que eu senti foi a minha imaginação ao estar com os olhos fechados. Ou se era tu mesmo que estava ali. Fechei novamente meus olhos. E ao abri-los, tu ainda estava ali, me abraçando, me beijando. Então percebi que não era apenas a minha imaginação. E tudo que senti ao fechar os olhos era real. Entendi que tudo que senti era algo que sinto a todo tempo, a todo instante. Algo que me faz mais forte a cada dia, que me faz buscar os melhores sonhos, mesmo eles estando entre espinhos. Vi que é algo que tenho todo dia ao levantar, ao me deitar. Sentir o seu coração bater 10.000 vezes mais rápido só por escutar o nome da pessoa que ama. Ver ele bater 100.000 vezes mais rápido quando escuta a voz dela chegar. Ver ele bater 100 milhões de vezes mais rápido quando a pessoa que a gente ama está esperando por nós. Ver ele bater infinitamente, por escutar essa pessoa te chamar de amor e te abraçar com toda a força que pode para demonstrar que te ama. Vi que a cada dia te amo mais e mais. Vi que o que eu sinto não é algo imaginário, mas sim verdadeiro, algo que está vivo dentro de mim, querendo sair com toda a força. Vi que você está em todos os instantes, em todos os lugares, em tudo que eu faço e vejo. Tu és parte de mim, tu é meu coração. Não tem como tirar esta parte sem que tenha que tirar a vida de todas as outras partes de mim. Tu é o que me faz forte e o que me traz a vida. E eu te amo muito, muito, muito demais.